da dura estrada, eu vim em solidão na provação da caminhada, até que pela fé eu encontrei Jesus, eu encontrei, eu vi Jesus, Jesus me viu. E nele me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu. No mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir e cantar, me fez chorar de emoção. E desde então posso dizer: em mim raiou o dia em que na cruz eu vi Jesus em agonia, e eu que estava ali aos pés da cruz, tão pobre pecador, eu vi Jesus, Jesus me viu. Ele me salvou.